vida minha. Mostre-me teu caminho para que eu te siga. Diga-me como é, para que eu te absorva e te unifique definitivamente a mim. Sei que és muito mais do que convivo, pois alguma coisa assim me grita que eterniza-te bonita. Para permaneceres rica, generosa e infinita. Que só por suposição alguém apelidou de morte tua continuação. Dá-me as cartas do teu jogo, concebe-me tuas palavras, pra que eu me inclua coringa e me ouça tua voz. Faz-me teu amor e luz, pra que eu me resplandeça nele. E avisa-me quando acabares, amém, pra que eu te seja no além. A tua voz.